Rolê de cidade de interior. Hoje nós não tá bom não, tá o mel. Só copão e as vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. Aí no cão, o somzão de um sufio e pretão. Elas na carroceria bate a bunda no chão. Aí no cão, o somzão de um sufio e pretão. Elas na carroceria. Cidade de interior. Hoje nós não tá bom não, tá o mel. Só copão e as vodka de sabor. E as perversas de fivela e chapéu. Aí no cão, o somzão, eu sou filme pretão. Elas na carroceria bate a bunda no chão. Aí no cão, o somzão, eu sou filme pretão. Elas na carroceria. Dentro da Hilux, ela movimenta no metido tudo escuro. Pedro embaçando, ela dançando a filé. O pau corando e eu pegando. O pau torando e eu pegando ela. O pau torando dentro da Hilux.